Caribe. Não perca! Essa é pra você que gosta de açaí e promoção. A Açaiteria e Sorveteria Delícias do Novo Paraíso convida você para conhecer e saborear nossas delícias. Temos açaí batido, açaí expresso, variados cremes, sorvetes e picolés. E pra ficar ainda melhor, a Delícias do Novo Paraíso fará 2 anos dia 15 de maio. E quem ganha o presente é você! O quê? Não acredito! Isso mesmo, promoção de aniversário. Açaí expresso, um copo de 500ml por apenas R$14 e 3 por R$32, com 3 adicional gratuito. É isso aí, com apenas R$32, você leva 3 copos de açaí do melhor açaí expresso da região. E aí, vai ficar de fora dessa? A Delícias do Novo Paraíso funciona todos os dias, de 12 às 20 horas. Estamos localizados no Novo Paraíso, próximo ao antigo Campo do Brilhante, na Rua 4, quadra 17, lote 2A. Chama no WhatsApp 62 991 22 5707, 62 991 22 5707. E para facilitar nosso atendimento, aceitamos Pix e cartão. Será um enorme prazer atender você. Não perca! Essa é pra você que gosta de açaí e promoção. A Açaiteria e Sorveteria Delícias do Novo Paraíso convida você para conhecer e saborear nossas delícias. Temos açaí batido, açaí expresso, variados cremes, sorvetes e picolés. E pra ficar ainda melhor, a Delícias do Novo Paraíso fará 2 anos dia 15 de maio. E quem ganha o presente é você! O quê? Não acredito! Isso mesmo, promoção de aniversário. Açaí expresso, um copo de 500ml por apenas R$14 e 3 por R$32, com 3 adicional gratuito. É isso aí, com apenas R$32, você leva 3 copos de açaí do melhor açaí expresso da região. E aí, vai ficar de fora dessa? A Delícias do Novo Paraíso funciona todos os dias, de 12 às 20 horas. Estamos localizados no Novo Paraíso, próximo ao antigo Campo do Brilhante, na Rua 4, quadra 17, lote 2A. Chama no WhatsApp 62 991 22 5707, 62 991 22 5707. E para facilitar nosso atendimento, aceitamos Pix e cartão. Será um enorme prazer atender você.